siga minha 700. Eu poderia confirmar as condições da rota, vento e pista em uso, por favor? Pista em uso é pista 17, o vento no momento é de 170 graus, meia dúzia nós, 26 graus a temperatura, operação visual, pista 17, Webjet 6700. Tá ok, meu amigo, muito obrigado. Nós? Tá com meia dúzia nós, meia dúzia de nós, 170 com meia dúzia. Tá ok, obrigado, meu amigo. Vento sul com meia dúzia nós, 1013, 26 graus a guarda-costa. Sete, pronto, cópia. Rio de Janeiro, autorizado nível 380, Aperuísque 50, decola a pista 17 com curva à direita, saída da EL, transição de NER, frequência do controle 119.8, o código transponder 50 no meio azul 4007. Autorizado Rio de Janeiro 380. Via para o ISC 50, recorda 17, com curva direita, saída da EL, transição de NER, 198 no controle, transponder 50 no 6-4007. Fome pronto para puxa, acionamento 4007. controlador azul 4006, pushback, acionamento, portão 8. 4007, livre de acionamento e pushback, reporte táxi. Livre de acionamento, reporte táxi, 4007. Táxi azul 4007 com 64 a bordo, autonomia 415, alterna Campinas. Tem táxi autorizado, Lima, taxiway Lima, reporte para ingressar na 35 e para a posterior backtrack da cabeceira oposta. O azul 4007. Tem táxi via Lima, reporta para o ingresso na 35. Affirmativo. Thank you. autorizado, reporte alinhado, pronto, câmbio serial call, 4007. Vento 170 graus com meia dúzia nós, livre decolagem, pista no 7 azul 4007. Azul 4007 decolou 40, chama agora o controle em 119.8. Um bom dia. Ok, 198, bom dia. Até a próxima. Até a próxima. Controle Salvador, bom dia. Azul 4007. Bom dia, Azul 4007, contato na decolagem. Suba o 380, saída da EL. Ok, Nadael, sobe 380, azul 4007. Mantém escuta cópia, o Webjet. Tá mantendo. Bairro Salvador, bom dia, WebCat 6700. Bom dia, estou coordenando com o Centro Guard Cop 6700. Presidente, o senhor poderia me informar o acesso à pista 17 ali, se vai pela Mike November? Eu vou autorizar pela Lima até o ponto de espera da 35 e ingressa na 35 e faz o backtrack para cabeceira oposta, ok? Ok, meu amigo, perfeito, muito obrigado. Julius 340 autorizada, Peruísque 50 é rota. Decola da pista 17, curva direita, saída da El, transição de NER. Frequência do controle é 119.8. Seu código transponder é 5021 no Web 6749. Autorizado para Guarulhos, nível 340, Peruísque 50. Decola 17, curva direita, perfil da El de NER, 119.8. Chama o controle, 5021 no transponder, Web 6749. Correto, informe, pronto para o puxo acionamento. Vamos lá. 6700, pronto, cópia. Firmo, senhor. Galeão 340, Perzulu 14. Até Toquinha, após conforme plano, decola a pista no 7 com curva direita. Saída da El, transição Bless. Frequência do controle em 119.8. Seu transponder 5022, Web 6700. Estão autorizados 340 para o Rio de Janeiro, na Upper Zulu 14. A saída é decola 17 com curva à direita, saída da El Transição Blast, 19.8 controle, 5222 o transponder, o Webjet 6700. Confirmando o transponder 5022 e o destino Galeão, ok? 5022, Webjet 6700 para o Galeão. Pronto para o puxo acionamento. Chama o Webjet 6700. 4007, bom dia. Bom dia.